Hora dos Aniversariantes. É isso aí, por aqui eu vou parabenizando os parabéns que vão hoje para Maria Beluza, Maria Beluza de Carvalho Souza, Maria do Socorro Luiz Alves, Maria Natividade da Conceição, também Conceição de Maria e Silva, Ribamar José da Silva, Maria do Socorro Faustino, João e Silva Candeia, a Irla Maísa Bezerra de Souza. Parabéns, minha gente, felicidades, tudo de bom, Deus os abençoe. Aí, em nome da nossa querida paróquia de Fronteiras, parabéns para você que faz aniversário hoje. Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos Aniversariantes. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento. As emoções se repetiram em paz com a vida e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Parabéns. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. É isso aí, Cidade Agora em Fronteira. São 10 horas e 6 minutos. 10 e 6. 10 horas e 6 minutos. Olha, compre já sua cartela do Bingão do Festival de Prêmios da nossa igreja, que acontece hoje, o tradicional bingo da nossa igreja católica, logo mais à tarde. E a premiação para hoje, esse ano, primeiro prêmio, uma air fryer, uma sanduicheira, um liquidificador. Segundo prêmio, um gelágua, ferro elétrico, ventilador, uma panela elétrica. Terceiro prêmio, tem um garrote, um liquidificador, uma panela de pressão. Quarto prêmio, uma moto Pop 110, zero quilômetro. R$15 a cartela, compre a sua. Histórias que eu contei aqui. Em Fronteiras e Região, você conta com a mais nova empresa de móveis planejados. Estou falando aqui da Inove Móveis sob medida. Você que quer transformar o seu ambiente com qualidade e economia, solicite já o seu orçamento. WhatsApp 89 99 97 2409. Instagram arroba Inove Móveis sob Inove Móveis sob medida. Aqui o seu projeto vira realidade. Estamos localizados à rua Abílio Alves de Souza, ali sem número, e fica próximo ao fronte Beach Tennis, Fronteiras Piauí. Organização Donato Filho. Inove Móveis sob. A Inove Móveis sob medida, né? Olha o brechó Dona Rica. Brechó Dona Rica, nós temos paletós, jeans, roupas para o trabalho do homem do campo. Temos também alfaiataria, roupas, tamanhos diversificados e muito mais. Com os melhores preços e bom atendimento, venha conferir. Nós temos roupas a partir de R$5. Brechó Dona Rica, Avenida Manuel Valério, centro, próximo ali ao comércio do Cled Marcos, vizinho ao comércio do Cled Marcos, aberto das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, na organização da Reni Brechó. Dona Rica. Logo após o programa, tem o Cariri da Sorte, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Você acompanha a transmissão do Cariri da Sorte todo domingo aqui pela Fronteiras FM. E logo mais após o programa tem Cariri da Sorte. A premiação de hoje, magnífica, como sempre, né? É o primeiro prêmio, nós temos 5 mil. Segundo, 5 mil. Terceiro, 10 mil. E vai subindo. Quarto prêmio, 200 mil. Eita, 200 mil. Dá para fazer tanta coisa. Mudança de vida, tá garantida a mudança de vida, né? É isso aí, tá garantido o futuro, né? 200 mil, você investir do jeito que você, lógico, planejar. E aí os seus planos aí, você investir aí R$200 mil no quarto prêmio de hoje. E tem mais, tem R$20 mil na trave. Na trave é o seguinte, na trave é quem ficar no quarto prêmio por uma bola, ficar armado aí, é o na trave. Aí na trave você concorre a 20 mil. Se der mais de um ganhador, os 20 mil, os 20 mil serão divididos. E tem mais 10 sorteios de R$1.000. Essa é a premiação de hoje, Cariri da Sorte. É logo mais, após o programa Encontro com o Rei, Cariri da Sorte. Você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor.

Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar, oh, oh, as curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Não, não, não, não, não, na estrada de Santos as curvas se acabam e eu não vou mais passar. Não, não, não, oh, na estrada de Santos. Faz o 5-5 com as duas mãos. Nossa cidade tem avançado em muitas áreas e isso se deve ao empenho e dedicação do prefeito Eudes. Ele tem investido onde é mais necessário, garantindo que todos tenham acesso a serviços de qualidade. Para continuar esse progresso, precisamos mais uma vez do seu voto. Eudes Prefeito 55, Doutor Norberto Vici. Faz o 5-5 com as duas mãos. Você agora já não fala mais em mim, e há pouco tempo me beijou e me falou de amor. O seu carinho que eu não tenho mais, o que importava pra você agora tanto faz. Essas coisas que você não pode suportar foram as mesmas que fizeram você me querer. O amor tão grande que jamais iria se acabar não foi bastante pra sobreviver. Hoje você me despreza, ontem você me queria. Hoje sou sua tristeza, ontem fui sua alegria. Ontem fui tudo em sua vida, hoje não sou nem saudade. Hoje sou quem te incomoda, mas fui sua felicidade. Ontem eu fui seu futuro, sua emoção preferida. Já fui seu sonho mais lindo, hoje uma história esquecida. Ontem sorrindo em meus braços, você dizia que sim. Hoje se afastam seus passos que já correram pra mim. Aí mais dois grandes sucessos no seu programa, no seu Encontro com o Rei. Tivemos As Mesmas Coisas e ainda As Curvas da Estrada de Santos. Agora em Fronteiras são 10 horas e 20 minutos. Bom dia, 10 e 20. Bom dia, Zen Imóveis. Setembro da Economia Zenir. Preços imbatíveis para você levar tudo. Corre e aproveita. Smart TV 43 polegadas LED Toshiba por R$ 1.699 ou 12 de R$ 169,90. Refrigerador a porta 342 litros Frost Free Consul por R$ 2.799 ou 12 de R$ 279,90. Ventilador de mesa 30 centímetros por R$ 99 ou 3 de R$ 33 sem juros. São descontos incríveis para pagar pouco e comprar muito. Compre na loja, site ou app. Zenir, o melhor está aqui. Luiza Modas, conhecida como loja do Nilson. Roupas feminina, masculina, infantil. Temos peças infantil a partir de R$10. Adulto a partir de R$20. Trabalhamos com todos os públicos. Qualidade e preço justo. Melhor preço e qualidade da região. Loja com muitas novidades. Nosso endereço, Avenida José Aquiles de Souza, Centro, Fronteiras, Piauí. Próximo à Assembleia de Deus do Centro. Vizinho à Central Xerox. Confira os planos Giganet Telecom. Você quer uma internet de qualidade, super velocidades e com entretenimento para você e sua família? Venham para a Giganet e tenha muito mais que internet. Confiram nossos planos. Combo top 300 mega de internet, mais um app standard R$ 79,99. Combo turbo 540 mega internet, mais dois app standard R$ 104,99. Combo Ultra 650 mega internet, mais dois apps standard, mais um prêmio R$ 129,99. Combo prêmio 800 mega internet, mais quatro app standard, mais um prêmio R$ 149,99. Isso mesmo que você ouviu. Todos os planos com aplicativos de streaming inclusos. Entre em contato conosco para mais informações sobre nossas ofertas e serviços. Assine já 0800 188 0800 para o WhatsApp e ligações gratuitas. Giganet Telecom, a melhor pra você. Sexta, sexta. Sinceramente, eu já fiz de tudo. Eu já tentei até desistir de você. Sexta-feira, dia 13 de setembro. Eu sou o meio certo que você precisa sentir. E aí? Ao Ferro Pionô no Piauí. Se prepara para receber pela primeira vez um encontro. Não custa nada você me atender. Tô precisando falar com você. Já faz suas horas que eu tô te ligando. De um lado, tem o estourado Dudu Rocha. Alô, atende o telefone, por favor. Sei que eu te magoei, mas te peço perdão. Por favor, não maltrate meu pobre coração. A sofrência na voz de Dudu Rocha. E do outro, dizem por aí que você não... O eterno apaixonado Ladislau Braga. Tô contando as horas pra gente se ver. O encontro das feras no mesmo palco. Dudu Rocha e Ladislau Braga. É sexta, dia 13 de setembro, a partir das 22 horas, no Clube Beira Rio. Ao Ferro Pionô, no Piauí. Organização Arisson. Apoio: Prefeito Silas Noronha. Vice-prefeito Etinho Bezerra. Antônio Pedro. Patrocínio: Lei Colchões. Heraldo Móveis. GG Móveis. Júnior do Frigotio. E Panificadora São José. Ei, meu amigo Dudu Rocha. Canta essa sofrência comigo, companheiro. Meu parceiro Ladislau, vamos beber cachaça aqui nessa moda, linda demais, deixa comigo. Amigo, eu levo a vida bebendo, eu vivo sofrendo, eu vivo chorando. É, que bicho grande é esse, mulher do céu? Olha, aqui é um pepino. E olha, mulher, esse abacaxi com ente, cebola, coxa linda. Mulher, tu comprou isso aonde? Aqui em Fronteiras. Aqui? Aonde? Agora deixa com eu, com o Matiaguinho. Rapaz, fale, seu Zé. Chegou, hortifruti guatuense, o estourado de Campos Sales, agora também em Fronteiras. E já chegou fazendo o maior sucesso nas comadres. É o verdurão mais estourado do Brasil. Hortifruti guatuense. Lá tem tudo, comadre. Da macaúba ao zaro de coco. Eita. Do abacaxi ao pirim. Do pepino ao agrião. Do quiabo à cebola. Do mamão ao ai. compadre, pensa em frio e verdura? Lá agora tem Fronteiras, Hortifruti Guatuense. Um verdurão mais estourado do Brasil. Preço lá embaixo, atendimento de primeira qualidade, entrega ligeirinha, compadre. Graças a Deus que chegou, compadre. Hortifruti Guatuense, um verdurão estourado. E atenção, compadre, toda terça e sexta chega a novidade. As carradas, direto lá do Vale do São Francisco. É fruta e verdura fresquinha, fresquinha e baratinha, baratinha. Hortifruti Guatuense, na Avenida José Aquiles de Souza, 871, em frente à panificadora Bom Sabor. Hortifruti Guatuense, o verdurão estourado do Brasil. Agora também, aqui em Fronteiras. Direção é dele, nosso amigo Francisco. A Rocha Chiquinho. Mercadinho JM. Alô, você do Curral Queimado e localidades vizinhas. Agora não precisa mais você se deslocar para a cidade para fazer as suas compras, para abastecer sua despensa. Agora tem pertinho de você um mercadinho onde você encontra produtos de qualidade que você conhece, produtos alimentícios, frios em geral, carnes de qualidade, materiais de higiene e limpeza com preços imbatíveis. Leve mais por menos no Mercadinho JM, localizado na principal do Curral Queimado, zona rural de Fronteiras, a poucos quilômetros da cidade. Entregamos em domicílio através do zap 999-21-41-90. Organização João Mendes e Elisineide. Mercadinho JM. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Loja Mistura Feminina e Cida Variedades, juntas para melhor lhe atender. Temos lindos looks, sempre atualizados com a moda. Temos moda evangélica, peças a partir de R$10. Loja Mistura Feminina e Cida Variedades, agora em novo endereço, Avenida Landry Salles, Centro, Fronteiras, Piauí, próximo à Prefeitura Municipal. Organização Cida do Pantico e Filhas. Loja Mistura Feminina e Cida Variedades. Que orienta o navegante perdido. Plênio, sua publicidade é bom demais. A melhor divulgação a gente faz. Anuncie nosso carro de som. E você vai vender mais. Melhor propaganda a gente faz. Atenção, lojistas e comerciantes de Fronteiras. Grande oportunidade para você impulsionar o seu negócio, investindo pouco em propaganda volante, com Lenilson Publicidades, que está com um combo promocional imperdível. Por apenas R$ 130,00, você grava seu spot comercial com os melhores locutores do Brasil e ainda tem 3 horas de divulgação de sua loja ou serviço pelos principais bairros e ruas da cidade. Já diz o ditado: quem não é visto, tu não é lembrado. Se é um dos melhores locutores do Brasil. Pra divulgar com qualidade, é com Lenilson Publicidade. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o

Construções, o barateiro da sua construção. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro em Nenengo Elétrico. Subizu, com o melhor preço da cidade de Fronteiras, Piauí. Argamassa. Esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. É isso aí, cidade que pena, né, minha gente? Mas chegamos ao término do nosso programa de hoje, mas não fica triste não. Que tristeza que nada. Domingo tem mais. No próximo domingo, se Deus quiser, Ele quer, pois é bom, maravilhoso, eu estarei aqui com vocês e mais um programa Encontro com o Rei. E amanhã nós temos o nosso encontro marcado nessa segunda-feira, que é de segunda a sexta, das 8h30 às 11h30, o Estação 87. Fica aí meu abraço, meu carinho, bom início de semana, bom domingo. Boa sorte, porque na sequência vem aí, direto de Juazeiro do Norte, a transmissão do Cariri da Sorte. Boa sorte para você, comprou sua cartela, tá bom? E você que não comprou, mas que vai comprar, compre, acredite, insista, persista, vai chegar o meu dia, o seu dia de ganhar, tá bom? É isso aí, combinado então. E lembrando que logo mais à tarde tem o bingo da nossa, do festejo da nossa padroeira, lá na igreja matriz, no patamar da igreja, lá em frente à igreja, né? O bingo, compre sua cartela, R$15, e pedimos aos nossos vendedores de cartela para prestarem contas mais cedo das suas cartelas, para não tardar o bingo, né? Muito bem, valeu cidade, e a gente se encontra lá, fazer a chamada do bingo, e boa sorte para você, né? Eu vou estar lá com vocês, se Deus quiser. Muito bem, deixando a última de hoje, Jesus Cristo, que nos abençoe, tchau, tchau, tchau. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo? É você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem nessa direção. coração caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração.